E quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu. A torcida do Paysandu faz barulho. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Será que tem alguém do clube do Remo aí? A torcida do Leão bate na palma da mão. A torcida do Leão bate na palma da mão. Bota pra cima, bota pra cima. Bora, meu povo, meu fora. MC Smoke, toma, toma, toma, toma, toma, toma, é o águia da Amazônia, toma, toma, toma, toma, DJ Davis tocando e a bandida se apaixona, zona de perigo, quero ver tu encarar, é o pop som e a minha águia vai bicar, é o DJ Davis no águia cabuloso, pode convocar aqui, é o arrasta povo, toma, toma, toma, toma, toma, toma, é o águia da Amazônia, toma, toma, toma, toma, DJ Davis tocando e a bandida se apaixona. Bandida se apaixona, bandida se apaixona, bandida se apaixona. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papo no WhatsApp. Riego, Riego! Bateu o sal, julgo pra M dos parceiros do Beira Mar. DJ Davidson, qual é seu signo? Eu sou transariano. Esse mesmo. DJ Lohan que tá tocando. E fala muito interesseira, tô transariano e tô querendo ser traseira. E fala muito interesseira, tô transariano e tô querendo ser traseira. E a família Chopitel, obrigado, hein? Erinaldo, Gustavo, Jorge, Zônio, Marivaldo, Edinaldo, Rogério, a Sandra, o Daniel de Beira Mar, o Rico também, o Jorge, Giovanni Rico, Jorge Giovanni, Gustavo, alô Gustavo, alô Rogério. E fala muito interesseira, transaria me pedindo sua traseira. E a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Vai, vai, vai! Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. A 100% curtição do Pop Show! E no final da Pop Show! Meu amigo Bogobol também tá aí com a gente. Alô, Bogobol! Alô, meu empresário Mauro! Joga com raça e paixão. No 14, bota no 12, bota no 14. Contente, não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Alô? Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. vontade de comer zero cadeira. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Novinhas no ninho do águia. Quem souber dar a bicada do águia, águia, bota a mãozinha direita pro céu assim, ó. Assim, ó. Curva um pouquinho. Curva um pouquinho. E dá-lhe bicada. Toma bicada. Toma bicada. Toma. Toma, toma, toma. Toma bicada. Toma bicada. Toma, toma, toma. Pode, pode. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Pop ninguém derruba, pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia. Pega o mano, pra DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nando. Por aqui, Davidson. Davidson. Vai descendo gostosinho, é o pop live no comando, minha águia dá o grito. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, parte lá onde é uma nela. E quem vai amanhecer tomando uma, bota a mãozinha pro céu, aê! Joga pra cima! Não, faz melhor, bota a latinha pro alto, latinha pro alto! Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de... Bora, bogobô! Whisky, red, arreia, arreia, whisky, red, arreia, arreia. Alô, Gera! Pode descer o balde aqui pra nós, Gera! O balde, o balde! Arreia, arreia, whisky, red, arreia, arreia! Let the fucking aqui com a gente, ele é a sua primeira dama. Levante do Acaré. Jamila Suero, rompido cima, maestro. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência... Nossa Caça Farra também, muito obrigado, Caça Farra. Estou aqui com a gente, tomando todas e mais algumas, valeu! Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Você não quer lembrar. Lavar suas roupas e o sou melhor que você. Esse pop é tudão. Está difícil te entender. Já não sei o que você quer. Os garotos estão nem vendo também. Muito obrigado, meus garotos. Valeu, hein? Te disse que és minha paixão. Equipe Águia! E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Quem sabe canta! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuida do coração. Nosso parceiro Gleison, é, Rafaela, Douglas, Denis, Débora, Americana, equipe 100% na tua cabeça. É pop som. Nas mãos, você é a vida louca que quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeira. Equipe Acerola. Baby, eu cansei. Valeu, meu irmão, obrigado, hein? Pra te mudar, vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar. É o Tonelada, meu irmão, da linguagem. Valeu, Tonelada. Essa relação. Super Balde! Fala Super Balde também, amigo! Obrigado, hein? Sou atração. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. É Bruno e Trio. Nossa equipe sem miséria, também obrigado. E agora? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas e aí, garoto? Matheus Pinheiro, Gabriel, Marlon de Quatro Bocas. Doutora Daniel, também obrigado pela motora. Vem de amor. triunfando. Demissão, Chupitel. Sim, meu pop som. O Águia da Amazônia. Parceria, equipe Sem Miséria e Valmindo, depois do Fernandes Belo. Carnaval, tamo junto, hein? Bonde do Tigrão, então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do Tigrão. Pop som. Pop som. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Obrigado, Domingo, todo lugarzinho, todo lugarinho aí, nosso amigo Pará. Cadê você? Raizinho do Pop, Ronilson, Rose, Pederson, Brasil Novo, toda a galera do Brasil Novo aqui no Pop. A pegada é a seguinte, galera: não pode ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza? É assim, ó. Assim, não tem preconceito. Maria. Levanta a mão e grita. Quem não tem preconceito com o viado? Vou mandar um papo reto. Isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita. Quem tem amigo chifrudo? Só não vale apontar pra cá. Levanta a mão e grita. Quem tem amigo chifrudo? Assim, ó. Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada. Não ouvi, não ouvi. Pode ser mais alto, pode ser mais forte, vai. Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada. Então. E se já é, já foi. Quero ver os flamenguistas comigo fazendo. Oi! Oi! Oi! Gera. O bagulho aqui é sério, o momento é difícil. Tô fechado aqui na terra, é com a última, mas se liga no meu papo, sem cumprir vacilação. Só os flamenguistas batem na palma da mão. O bagulho aqui é doido, e se já é, já foi. Quero ver os flamenguistas comigo fazendo. Oi! Parceiro Assis, e essa primeira dama Letícia Silva, oi, amor eterno. Oi, se liga no meu papo porque eu não perco a linha. Agora eu quero ouvir só o grito das novinhas. Tô fechado com a serra e aqui não faço pose. Eu gosto quando da novinha de 14. Se liga no meu papo, a vida é muito louca. Levanta a mão pro alto, só quem vai beijar na boca. Se liga no meu papo, oi, se já é, já foi. Quem vai beijar na boca comigo fazendo? tá solteiro, bota as mãozinhas pro céu aí que eu quero ver. Quem nunca vai casar, bota a mãozinha pra cima. Se liga nesse papo aqui, ó. Meu amigo Bruno, HB Reflex. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Violino tocando, Ismael, Isaac, Moza. Coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou: o quê? Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. Então, eu olhei pra trás, meus amigos choram, meus amores antigos. Davidson, me olhando. DJ Davidson, tá tocando. Era só um sonho. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casa de boa, só peste pra te solteiro. Casada é boa, né, Diego? Só pede pra te solteiro. Bora, meu empresário, Marcão, GDP! Nossa, GDP aqui na área, teu bem marcando presença no show do Águia da Amazônia. Valeu! Meu amigo Wanderson! Os organizadores do evento, tá aí comigo. Obrigado, viu, Wanderson? Fale agora ou cale-se pra sempre. Davidson! Eu olhei pra trás, meus amigos choram, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, ô Daniel Pezão, cadê tu, Daniel Pezão? Vigílio, sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vila de casa é boa, só peste pra te solteiro. Aí, Renan. Aí. 24 de dezembro, safadão em Limoeiro. Já passou, safadão. Meu Natal. Ele percerou. A vida de casada é boa, só peste pra te solteiro. Se liga. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser pião de ouvir modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu! Não deixo não, não deixo não. E deixa de ser pião de ouvir modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Davidson, ele é bom. O meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. É forroso, é forroso. Não vale isso não. Segura aí, mano, fala. Pop. Alô, gordinho, bebê. Rapaz, o clipe ficou bom, hein? Meu amigo Jonathan Dantas. Ao pós, DJ Cício, pressão. Marquinhos, aqui toda a galera de Maracanã, aqui com a gente no Pop também. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. O integrante da equipe 100% Curtição tá fazendo mais um aninho. Parabéns, viu? Tudo de bom. Rotina, a equipe tá preparando aí os parabéns pra ele. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vai, vá pro vai. Inferno com seu amor. Bora, Wanderson, Wanderson. Deixa de ser pião de ouvir modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Davidson, largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo. E o Ney, é o Ney, né? Dá 100%. Bariud, Bariud. Tá no berço hoje, parabéns, viu, Ney? Tudo de bom, garoto. De ouvir modão, meu violão não deixo não. Não deixo. deixo não. Deixo não, deixo, deixo flex. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Deixo não, meu porrozinho. Sobe, vai, sobe, vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Para ti do amor. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Caminhão, poço, pessoa. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Dimensão, olha que sobe. O DJ também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, jogando a porra. Toca a corneta. Sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Louco. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe do meu coração. É forrozinho, é forrozinho, é meu forró. E aí, Vanessa? Só na guarda, né? Meu irmãozão, Vanessa, por ali. Pop Som, luz, cores e um verdadeiro show. Continua dançando, vai. Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJ Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apollo. É totão esse pop som. A família merece tudo de bom. Com os DJ Jaderson. Vamos seguir Piaguia. Aí com a gente mandando mesmo. Alô, Bogobom. É totão esse pop som. Bora pra cima, olha o empresário mal. Agora vem dançar no pop som. Equipe Acerola, obrigado, hein? Valeu pelo carinho! O Águia da Amazônia, agora vem dançar o pop som. O Águia da Amazônia, agora vem dançar o pop som. O Águia da Amazônia. É o pop som, é o pop som. É o pop som, meu bem, que arrasta esse povão. O DJ cantor do Pará. Sobrevoou, o pop é show. O Águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJ Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apollo. É totão esse pop som. A família merece tudo de bom. Com os DJ Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apollo. É totão esse pop som. A família merece tudo de bom. Agora vem dançar no pop som. O Águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. O Águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. O Águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. O Águia da Amazônia. Sou louco por você, nem preciso te falar. Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar. Bora dançar, bora curtir, meu povo. Os seus beijos me enlouquecem e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito só pra te amar, amar, amar, amar. Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar. Fazer desse amor meu mundo e sonhar. Só vamos no pop parar, meu irmão. Eles não param. São situações. O Alex e o Bruno, dos garotos mal falados, de Garapé Sul. Sua primeira dama, Jamila Sueiro, rompendo fronteiras com o pop. Bora, minha motora, Daniel. Encontrar uma razão. São contradições humanas. Sou feliz e sou tão triste. As lembranças de nós dois. A saudade ainda existe. É simplesmente Pop Som. Pop Som. Som. DJ Antônio toca pra gente se amar. Hoje a noite está. Romulinho, Leozinho, Rogério, Miguel, Rômulo. Obrigado, Leozinho. O Ney, cara de pata, Lela de Rio. Também daqui com a gente, coletivo Parados, Mal Falados, Garapé Sul. Valeu, garoto. Estou com o Premier. Já tá se preparando para cantar os parabéns aí, linda grande Ney, que tá no berço hoje, meu irmão. Felipe, Renilson, Igor, nada da equipe Simples é hoje. Tá querendo beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade. Nossa caça-farra também, obrigado, hein. Comigo. Isso nunca aconteceu. É o povo que de Camboinha, Johnny, Daniel, Santico, o Dalton e o Ted. Não existia um amor tão lindo, só você e eu. Cuida, cuida. Parabéns pro Ney. Eu nem esperava. Parabéns, parceiro Ney. 100% condição. Tudo de bom, garoto. Felicidades aí. Pode crer. Tamo junto, hein. Valeu, Ney. Beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Pra casa quando te esperar, vigiar meu sono, me aconchegar, ser minha alegria, minha estrela guia. chorar comigo quando eu preciso. É porrozinho, é porrozinho. Cuida de quem, baby, te ama demais. Dentro de mim, você, só você. Meu amigo Batona Daniel. Rodrigo Show, na retaguarda do Águia. Alô, Rodrigo Show! Da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Ela me ligou e por Vivaldo Eduardo de São Sebastião. Ela sente saudade, ela quer voltar. Bora, meu empresário, mais um! Ela chora, ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Nossa, Casa Farra, meu bem, obrigado, hein, Casa Farra. Ela diz que vem e eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? Bora, minha GDP! Ela chorou de amor. Ela sente saudade, ela me ligou e por telefone ela chorou. Saudade, ela quer voltar e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Bora virar, bora virar, bora virar. Arrasta Povo, Pop Som, fazendo você dançar todos os ritmos. Assim daquele jeito! Seeing that, going there and